faça o que quiser. Encare o que vier e aceite se doer demais. Eu não vou falar, eu não vou ligar, nem julgar você, mas se você quiser chorar, então chore, então chore. Se o cosmos é o lugar que não morre, que não morre, você sabe o caminho de casa. Você quer do amor uma evolução, mas se não há perdão, não há. Se você não vai voltar, então vá, então vá. Foi pra se livrar do que não morre, do que não morre. Você sabe o caminho de casa. Você não vai voltar, então vá, então vá. E se foi pra se livrar do que não morre, do que não morre, você sabe o caminho